3663, bom dia. Bom dia, 3663. Mantemos escuta a guarda-copa. Prepara da El Leda de Dead. Obrigado. Azul ciente, mantém contra ela. Mantém contra a escada 4208. 2227, bom dia. Prepara agora levar o direto agora dando cópia. 208 após o ATR na final, ali mantém. Após o ATR ali mantém, 4208. Na 6219, pronto, cópia? 6219, pronto. Autorizado para o Galeão 360 é o nível, decola da 10, saída da El, Leda de 10. Em Bidev intercepta pelo November 857, prossegue conforme rota prevista em Notam. 5105 é a frequência do controle. Correção, 5105 é o seu transponder. E a frequência do controle, 11935. Sente, autorizado, 360 da El, Leda Bidev, Upper, November 857, intercepta, rota conforme o plano, 1935 ao controle, 5105 transponder, 6219. Protegimento correto, chama para o push no 04. Chama lá para o poste, o 6219. Chama no ataque 6, Juliette, a Chanel 6312. Ingressa para o 10, Ocha. Parou, 1-0, a Chanel 6312. Salvador, bom dia, 35217, livrou nossa escuta. 35217, prossegue via Alfa Juliette, remota 1-3. Alfa Juliette, remota 1-3, 35217. 2-2, 5-0. Líder Alfa, decolado aos 30, direito na Xé, controle 1935. Direito na Xé, 118. 19-35. 19-35. 119-35, controle Índio November Alpha. Afirma, ingresso corredor chá. Autorizado, desvio 5226. Controle de Salvador, Papão Romeu, Inter-November Alpha. Inter-November Alpha, bom firme, toque remetido em Veracruz. Afirmo, toque remetido em Veracruz, Inter-November Alpha. Reporte para o da Barra, Inter-November Alpha. Controle de Salvador, azul 4208, faça 1500 pés. 208, contato na decolagem, suba ao 370, feira Cuca. 370 na Fuca, 4208. Corrigindo, 5826, abjet. Condição de voo na proa 060 para interceptar o localizador. Temos 56. O copiado, 526, reposta estabilizado. Voltará. Bom dia, gol 923, organização Guarulhos. Gol 923, mantenha-me escuta, aguarda a cópia. Nossa. Tá 3663, cópia. Copia. Tá 3663, autorizado para Guarulhos, 340, nível, decola da 10. Saída da El, lida BDEV. MDEV intercepta pelo ISC 50 e prossegue até o destino. Aciona 5115 no transponder, 11935 é a frequência do controle. 3663, oficial de Guarulhos, 340, Upper Wing 50, decola 0, Del, Leda, BDEF. Transponder 5115 e 11935. Atejamento correto, última proposta no 02. Sem chamar. 2227, pronto, stop. Dois dois sete, pronto, cópia. Pronto. 1923, autorizado para Guarulhos, 360 é o nível. Decola da 10, saída da El, Leda, BDEV. MBDEV intercepta pelo ISC 50 e prossegue até o destino. Aciona 5111 no transponder, 11935 a frequência do controle. Autorizando Guarulhos, nível 360, via Upper 50, decola da 10, da El, Leda, BDEV, 1935, 5111, gol 923. Cotejamento correto, chama para push e gol. Tá bom, né? São Torre 18, meia. 18, boa. Muito bom dia novamente, eu passarei 227 para o pushback de acionamento. Pronto, copo, tá mandando a passou. Autorizado Vitória da Conquista, 260 é o nível, decola da 10, saída agora, Eval, direto Vitória da Conquista. Após decolagem, curva à direita. 5110, no transponder, 11935 é a frequência do controle. 7, Conquista 260, Goleval, curva à direita, aciona 5110, 11935, passaria 2227, está pronto para acionamento. 7, confirma a posição, por gentileza, que eu não tenho essa informação aqui. Parte 3 na frente dos Correios. Tente, livre acionar, me chama pro push. Chama lá. Salvador, Oxané 6219 para puxa acionar aqui no 4. Autorizado, pushback acionamento de ataque, Oxa. Ok. Quebec ali, mantém. Quebec autorizado a decolagem, 030 graus, 49. Web aos 38, direita, 219. 219, direita, 26 prossegue via alfa, mantém posição antes da Juliette. Via alfa, antes da Juliette, controle de Salvador, é o Papa Romeu, Índia November Alfa. Índia November Alfa, professor, e consiga? O gostaria de informação se no momento há evolução de PQDs no setor de Veracruz? Não, de ciência do controle negativo. Ok, obrigado pela informação. Salvador, muito bom dia, ante 624. Stock 5063. Próximo 150. 3 aguardando para ingressar no pátio principal, tá ok? É. Ok, vai até o pátio 3 e agora. E 5010, confirma? 5000 pés, 5000 feet. Oh, muito obrigado, Amália Driver, 624. Controle Salvador, bom dia, Oceanair 6312, gente da Índia, cruzando 200, descendo ao 160, na proa de Alagoinhas, perdeu o contato do centro. É 319, você siga para 4000 pés, a chegada, bom, se ajuste no 0 no 5. 4000, bom, 0 no 5, Oceanair 6312. Controle Salvador, bom dia, Papatango Victor Mike Quebec. Controle Salvador, Papatango, Victor, Mike Quebec. Victor, Mike Quebec, submantenha 1 mil pés, corredor Axé, reporte Farol da Barra. 1 mil, Axé, reportará Farol da Barra, Quebec. Angel November Alpha, livre frequência, 1, 2, 3, 4, 5, até regresso. Controle chamou Angel November Alpha. 6211, 6211 para o táxi a bordo 113 com 3 horas alternando Guarulhos. Consegue via Pátio Índia e Alfa quando no ponto de espera 118.6. O altímetro 1015 agora. Ok, 1015, Alfa, ponto de espera 18.6, 7631, só corrigindo a autonomia aí um pouquinho maior, 3 horas e 40. Sem problemas. Obrigado. Antes da Juliette, 4039, informação Índia, 360 Campinas. 4039, mantenha a minha escuta guarda-cópia, por favor. Escuta 4039. Passaredo 2227 vai prosseguir via Pátio Índia e Alfa, quando no ponto de espera 118.6. Altímetro marca 1015. De ponto de espera 118.6, bom domingo. Pro seu também. Web 58267, passagem ao tráfego da Passaredo, ingressa via Juliette pro 04. Quanto passaria a Juliette 04526? Oceaner 6211, tá aqui no ponto de espera da 10, tá pronto. 6211, autorizado da colagem, vento norte 29, ajuste 1500. Afirmativo. Livre alinhar e decolar, 6211. Bom dia, passaria 17, pode estar dando 0 para 1. Estarei ciente após o Oceaner alinhar e manter, e aguardar 2 minutos alinhando. Certo, após o Oceaner alinhar e manter. Salvador, Gol 923 na 8, pushback acionamento. Gol no 923 autorizado, pushback acionamento em ataque. Deixa eu estar. Solo bom, gol no 435. Gol no 435 da Euleda Ilhéus, mantenha a minha escuta e aguarda a cópia, por favor. 6311, redução para 2209, 220. 6-2-4, clear 2,000 feet, QNH 1015, clear left, report on localized course. Para 2000 pés, chamará no localizador manhã da escola. Sol Salvador, Xané 6225. Patrico? É, o Oceaner 6225, senhorita, é, haveria alguma possibilidade em função de resfriamento da cabine de passageiro, que está bastante quente, a gente acionar um motor na posição? Informe a intraero as funções dos pacientes, 6225. Ok, vamos coordenar com a intraero, obrigado. Aproveitando o 6225, a formação Índia solicita o 340 para Brasília. Eu tenho 320 autorizado. Prepara a mão, munição e aguarda a cópia. Eu vou recoordenar seu nível, tá ok? É, não há necessidade. Pode manter como está. A gente já copiou aqui para preparação. Obrigado. Estamos aguardando. Tá ok. Pelo tráfego, grato ao regresso, Quebec. Controle, o Oceaner 6211. Pode voar para a PT Leda? O 6211 autorizado pro Adidael. Obrigado, Adidael. Autorizado na colagem, 0-60-62. Iniciando 2-2-7, Pronto, cópia? Prossiga, 4039. Está autorizado para Campinas, 360 é o nível, decola da 10, saída da Euleda, Bridge. Em Bridge, intercepta Zulu no meio e prossegue conforme rota prevista em Notam. Aciona 51 no meio no transponder, 119.35 é a frequência do controle. Autorizou, Salvador, Campinas, nível de voo 3, 0, decola pista 10, Dael, Leda, Bridge, intercepta a pista 10, no meio. 5-1, no meio, transponder, 19-35, controle Salvador. Cotejamento correto, chama para push no 03, azul. Tamara, obrigado. Gol no 435, pronto, copo. Aqui. É autorizado para Eliel, 240 é o nível. Decola da 10, saída da El, Leda, após direto Eliel. Após decolagem, curva à direita. 5-1 no 3 no transponder, 119.35 é a frequência do controle. Já 240 para Eliel, conforme o plano. Copo da 10, da El, Leda, demora, direto Eliel. 5-1 no 3 no transponder, 119.35 é o controle. Gol na parte de cotejamento correto, chama para o push no 07, gol. Tá pronto, gol 7, gol 4. Gente, o aeronave da companhia já autorizada no 8, assim que a mesma passar a retaguarda, será autorizado no 7. Mantenha, escuta e aguarda a autorização, gol. Guardando. Gol 923, está pronto para o táxi, 3h50, alterno Galeão, POB de 146. 146, 3h50, Galeão, confere? Confere. Pátio Índia e Alfa, quando no ponto de espera 118.6, altímetro 1015, até a próxima. Pátio Índia e Alfa, 118.6, 1015, ótima semana. O gol no 435, após a passagem do tráfego da companhia retaguarda, autorizado puxo no 07. Após a passagem do tráfego da companhia, está autorizado o push no 07, gol 1435. Aeronave da companhia está no 435. Esse é para 510, o Mike Echo Delta, reporte, aguarde transferência. Para 3732, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 5, redução para 220 nós. Para 2000 pés, 10 no 5, reduzindo 220 nós, para 3732. 631, não mantenha sob vetor, apresente pro limitado pelo localizador. Mantenha a proa limitada pelo localizador, isso não é minha prisão. São luta 3663, pushback, estacionamento, posição 2. Tô 3663, eu mandei me escuta aguardar pro push. Torre Boa, gol 923, ponto de espera da 10, pronto. Flete aproximação, 624, chame Torre, 1186. 1186, muito obrigado, 624. É 319, curve à esquerda. Proa 150 para interceptar o localizador. Esquerda, 3732, prossiga para 2000 pés, sobre o vetor. Vai manter a presente pro limite o lock. Só loteria estimado 3663. Prossiga. Estimado por 3663. Gente, um tráfego no 07 já foi autorizado o push. Assim que o mesmo iniciar o táxi, será autorizado o seu push, tá ok? Ok. Ok, dá. Andy 624, good morning, Altim 3105, continua a pro, tem sendo barreira no evacuated. Ok, Mestre 4. Tá iniciando no 0923. O no 0, faço com o meu mic direto. Aciona 5125 no transponder, 11935 é a frequência do controle. Pode confirmar o vento, por favor? 0839. Poderiam pousar na 35, aguardar para o pouso da aeronave estar na final do ELS? Eu sou com a sequência no ELS, tem condições de fazer o pouso pairado na 35? Ah, afirmativo. Ciente, aproximação para a 35, reporte na curta. É, quando ela reportar na curta da 35, pouso pairado. Salvador, Oceaner 63, 1-1, 5 milhas do externo. 6311, boa, segunda, ajuste 1015. 1015, 624, clear to land, no 10, 080 degrees, 04 knots. A polícia repousa meio das 4, obrigado. O 624 informa o tráfego, um helicóptero vai fazer pouso pairado na cabeceira 35. Grato a mais 4 que pega. 923 a 54, 1935, bom voo. Obrigado, bom domingo. Paikeco Delta, o vento em Salvador 060 com 59, autorizado pouso pairado, cabeceira 35. É, Paikeco Delta. Baixar de checada na final 35. Obrigado, Dael, obrigado. Passarinho 2227, Recife agora. Frequência 1251, alternativa 13325. 251, 3325, passarinho 2227, tamanho. É 311, informa o tráfego, um helicóptero, um Sikorsky, está fazendo um pouso parado na carteira 35. Sim, Oceaner 311. O tripulação, pouso autorizado. Salvador, Oceaner 6211, está passando 210 para o 360 na proa de B10. Torre, corrigindo, centro, em 1251, alternativa 13325, é 211. 251-3325, ok. Salvador, UTA 3304, sente da informação Índia para autorização de voo, Salvador, Brasília, 360. 3304, está autorizado para Brasília, 360 é o nível, decola da 10, sai da gole, transição Ocito. Hoje intercepta Pesolu 17 e prossegue até o destino. Aciona 5130 no transponder, 11935 é a frequência do controle. Sim, chutar 3304, está autorizado.